Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Alô, Coelho Saúde! Pra cima! Lá vem a chiqueira. E tem Coelho Saúde. Alô, Lá vem a fuxiqueira. Lá vem a fuxiqueira. A mais top da cidade. A queridinha do papai DJ Daniel. É só pressão. Pra cima eu vou e toco a garra piada. É o Coelho Saúde que manda na parada. Pode vir a fuxiqueira, pode vir a fuxiqueira. Fuxiqueira, pode vir a fuxiqueira, pode vir a fuxiqueira. É luxuosa, fuxiqueira. Dale, coelho. Bate, coelho. Dale, coelho. Bate, coelho. Dale, coelho. Bate, coelho. Sal. Lá vem a fuxiqueira. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. Alô, DJ Vidal Produções, tamo junto. Salve. Tá chegando na cidade, a fuxiqueira é novidade. Lá vem a fuxiqueira. Lá vem a fuxiqueira. Lá vem a fuxiqueira. A mais top da cidade. A queridinha do papai, DJ Daniel. É só pressão. Que manda na parada. Pode vir a fuxiqueira. Fuxiqueira, pode vir a fuxiqueira. É luxuosa, fuxiqueira. Dale, coelho. Bate, coelho. Dale, coelho. Bate, coelho. Dale, coelho. Bate. Coelho Sound, o Celta do Povão. Coelho Sound, nada se compara a ele. Tá gravando? E aí, tá gostando, filha? Então rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai. Pra cima, meu coelho saudade! Santa! surinho. Dança e balança, dança, dança no surinho. O coelho saúde só é ostentação. Lá vem a novinha chamando atenção. Ela vai dar um rolé pra curtir o coelho saúde. A menina já sabe, ele é o rei do paredão. Dança e balança, dança, dança no escurinho. Dança e balança, dança, dança no escurinho. Dança e balança, dança, dança no escurinho. O coelho saúde só é ostentação. Superior em designer, tecnologia e desempenho. Eu sou mal, na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu tão louca. Cuidado, bota, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, bota, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, bota, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado, bota, quero que eu te pega, te pega daqui, te pega de lá. É DJ Lohan, meu irmão. Na minha boca, eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, se sou eu. Let the fucking bass! Alô, Coelho Sound! Pra cima!

golpe. As promessas que eu fiz, todas elas em vão. Troco teu carinho pela curtição. Condição de estar e poder dançar com o som que bate forte no estado do Pará. As passionadas do som já vai decolar. Quem comanda é Wesley e DJ Gilmar. DJ Gilmar. Ai, ai, ai. Oh na na ye, yeah. Oh na na ye, yeah. Oh na na ye, yeah. Coelho Saldi. Everybody did you close to me for just another day? Is there a reason that I don't know for you to run away? Is there nothing that I can do to make you change your way? Change your way, change your way, change your way. Is it love when you want somebody and you can't just stay? I will never forget you now, it seems like yesterday. And it takes a long time for me to live another way. Dancing with an angel.